Conexão Sertaneja, Fernando e Sorocaba, O Que Cê Vai Fazer. Também teve Matheus Henrique, Tá Bombando, Rio Negro e Solimões Romântica. Ainda o som de Laire Moraes, Só Pra Provocar. E teve ainda o som de Rony Rangel com João Bosco e Vinícius Elo. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco tem mais música pra você ligado aqui na Melhor e Mais Ouvida com Conexão Sertaneja, só as melhores do sertanejo. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Com certeza, e tem muito mais pra você. Grupo Marca Fandangueira, Tá Difícil. A coleira já tá me apertando, não tô aguentando, me sufoca. Tô cansado desta vida. Tô pirado, não sou bom mandado pra tá obedecendo essa bandida. Tô aguentando, vou ter que falar. Tá difícil, tá tudo de você, não dá mais pra aguentar. É melhor cada um pro seu lado, descompromissado, ficar liberado pra poder prestar. Tá difícil, não tô aguentando, vou ter que falar. Tá difícil, perto de você, não dá mais pra aguentar. É melhor cada um pro seu lado, descompromissado, ficar liberado pra poder prestar. Tá complicado, cê me provoca. Não tô aguentando, me sufoca. Tô cansado desta vida. Tô pirado, não sou pau mandado pra tá obedecendo essa bandida. Tá difícil, não tô aguentando, vou ter que falar. Você não dá mais pra aguentar. É melhor cada um pro seu lado, descompromissado, ficar liberado pra poder pensar. Tá difícil, não tô aguentando, vou ter que falar. Tá difícil, perto de você não dá mais pra aguentar. É melhor cada um pro seu lado, descompromissado, ficar liberado pra poder pensar. Sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Vou construir um edifício no meio do seu deserto, pra ver se chego perto de ter sua atenção. Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão. Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção. Tô pintando a sua cara em cada rosto por esse universo,